Podcast. Olá, olá. Como se fala? Olá, os fãs da ponte, olá todo mundo que está assistindo aqui, ouvintes também, né? Essa live vira um podcast aqui, o Pontecast da Ponte. Esse é o nosso primeiro episódio do Da Ponte para Cá, nosso especial, nossa série de entrevistas ao vivo, que a gente já tinha começado, mas agora a gente tem um nome específico. A gente também tem um programa que estreou semana passada aí com uma entrevista da Laerte, que é o Pluralidades, que é apresentado pelo Caê. E aqui a gente vai ter as entrevistas sobre os assuntos que a gente normalmente aborda na ponte. Segurança pública, direitos humanos, né? O programa do Caio Pluralidades fala mais sobre as questões de gênero, de orientação sexual. E aqui esse programa, como a ponte, ele é garantido pelo nosso sistema de membresia, pelos nossos apoiadores, nosso programa Tamo Junto. Então, se você quiser saber o que está rolando na ponte, quiser participar mais da ponte, a gente oferece uma série de vantagens lá. Entra lá, ponte.org/tamojunto, e aí você vai sacar aí tudo que tem. A gente vai ter aí até um grupo de WhatsApp aí para quem quiser conhecer os nossos bastidores, vai ter lives exclusivas para quem é membro que ajuda aqui a ponte, está junto com a gente, está correndo junto, e vai dar para curtir muita coisa. Então, se você tiver afim, gosta e quer apoiar o jornalismo independente, não quer gastar dinheiro aí com assinatura de jornalão e tal, né, quer ter uma coisa diferente, o melhor jeito é ajudar a gente ali no Tamo Junto. Então, ponte.org/tamojunto. Hoje a gente está aqui com o Thiago Torres, o chavoso da USP. Muito obrigado pela presença, Thiago. Imagina, obrigado eu pelo convite. Queria dizer que é uma honra ter você aqui. Eu acho muito. Eu acompanho quase desde o começo os seus vídeos no YouTube. Assim, uma coisa que obviamente fez a gente decidir pelo convite foi o seu vídeo muito incrível sobre populismo midiático policial, que é uma coisa que a gente vai conversar mais aqui para frente. Mas antes, eu queria que você se apresentasse, Thiago. Vou começar do começo, até porque esses dias aí teve o pessoal te cancelando. Foi, né? Antes de ser o chavoso da USP. Cancelamento é para todos. Porque não pode ser emo na vida, né? Não pode ser gótico. Não. O pobre tem que ser uma massa homogênea que nasce, cresce e morre sendo a mesma coisa, né? A gente não tem subjetividade, né? Não pode mudar ao longo da vida. Exatamente. Agora, Thiago, conta um pouquinho. Você hoje faz ciências sociais na USP, certo? Certo. Não, primeiramente, eu vou agradecer, né, pelo convite, mais uma vez, né? Fiquei bastante honrado por esse convite, né? A Ponte é um dos veículos de comunicação que eu mais acompanho, que eu mais admiro, né? Acho que a gente tem muita afinidade, assim, na nossa luta, em muitos sentidos. Questão da denúncia à violência policial, né, que é um bagulho que vocês estão fazendo diariamente, que eu também procuro fazer sempre nas minhas redes, no meu canal, enfim, várias outras questões aí, né. Bom, meu nome é Thiago Torres, eu tenho 20 anos, nasci na Brasilândia, zona norte de São Paulo, né, extremo norte, nasci na favela do Jardim Vista Alegre, mas cresci na favela do Jardim Elisa Maria. Meus pais são migrantes nordestinos, na minha infância eles eram feirantes, atualmente tem outras profissões, mas enfim, minha mãe é faxineira, meu pai é atendente no posto de saúde. A gente se mudou aqui para Guarulhos na minha adolescência, né, e na região metropolitana de São Paulo. Moro aqui na região próxima, assim, na Vila São Rafael, coladinho na zona norte de São Paulo, do lado do Jaçanã. Estudei minha vida inteira em escola pública estadual, trabalho desde de muito novo. Enfim, aí eu entrei na USP, assim, com 17 anos, assim, foi uma surpresa muito grande, né? Não esperava por isso. E no curso que eu queria mesmo, que era Ciências Sociais. Enfim, atualmente, né, depois que eu fiquei conhecido aí na internet, por causa de um texto meu que viralizou, falando sobre esse choque de realidade, entre ser da periferia, estudar na USP, eu criei um canal no YouTube, né, com um apelido que o pessoal me deu, que foi Chavoso da USP, E nesse canal eu falo sobre sociologia, falo sobre culturas periféricas, sobre violência policial, racismo e várias outras questões. Sou militante marxista, do movimento negro, LGBT, vegano e várias outras coisas mais. Acho que basicamente é isso. Quem quiser me conhecer mais, joga aí nas redes Chavoso da USP. Como é que foi a decisão para você de fazer ciências sociais? Por que ciências sociais? Assim, como, você falou que você trabalhou desde novo, o que você trabalhou na vida até chegar na universidade? Eu comecei como feirante na minha, ainda moleque, assim, né? Eu não vou falar que foi um trabalho infantil, assim, não era nada muito pesado, né? Mas meus pais eram feirantes, não tinha onde deixar eu e meu irmão, e a gente ia com eles para feira, né? Então a gente ajudava, montar barraca, vender, né? Então, passei uma boa parte da minha infância assim. Aí depois que a gente se mudou para Guarulhos, né? Enfim, como meus pais mudaram de profissão, aí eu já não precisava mais ir com eles para feira, também já estava um pouquinho maior, já estava na adolescência, né, então podia ficar sozinho em casa. Comecei a procurar emprego pelo Jovem Aprendiz, só fui conseguir com 16 anos, né, fiquei bastante tempo procurando. Aí eu fui trabalhar no estúdio de dança, e aí lá eu fazia de tudo, tipo, faxina, secretário, telefonista, eu fazia literalmente tudo. Aí depois de um tempo eu fui demitido aí, porque eu tava passando por uns BOs aí, eu não consegui dar conta do trabalho, fui demitido. Continuei procurando emprego, consegui de estagiário num cartório eleitoral, fiquei um ano lá. Depois consegui Jovem Aprendiz de novo, fiquei aí durante 2 anos, até poucos meses atrás, quando me afastaram, né, quando começou a pandemia. Aí, mais recentemente, me chamaram para voltar, só que aí, como eu já estou ganhando mais dinheiro pela internet, né, eu falei, eu não vou voltar, não. Aí, não voltei, e agora eu trampo só com a internet mesmo. Mas, enfim, né, isso tudo, né, essa minha realidade, essa minha trajetória, contribuiu tanto para eu decidir fazer o curso de Ciências Sociais, quanto para eu hoje ser um militante marxista, como eu falei que eu sou, né? Porque a minha trajetória de vida é uma trajetória de alguém que sentiu e ainda sente na pele o que é esse sistema, sabe? Então, desde muito novo, eu comecei a me questionar, né? Por que que existe tanta desigualdade? Por que que tem gente pobre, gente rica, gente, enfim, existe o racismo, etc., né? Quando eu comecei a questionar minhas posições na sociedade, foi quando eu me interessei por esse curso, né? Então, eu decidi, quando eu descobri, na verdade, que esse curso existia, né, no ensino médio, a partir das aulas de sociologia, aí eu falei, mano, é isso que eu quero para minha vida, vou estudar isso, eu quero ser um cientista, né, alguém que vai estudar a sociedade de um jeito científico mesmo, mais aprofundado, e, enfim, é isso, mano, basicamente. Seu microfone está desligado. Olha só, perfeito, perfeito, me desculpa. Depois que você entrou na USP, o que mudou na sua vida? O que mudou? O que você... Como que ela se abriu? Qual foi essa experiência para você? Ah, eu acho que quando eu entrei na USP, o que mais mudou foi, com certeza, né, a minha mentalidade, né? Eu, assim, mano, eu era uma pessoa que gostava bastante de estudar, sabe? Eu já me destacava, assim, na escola, modéstia à parte, mas eu fui perceber o quanto que eu ainda era bastante imaturo quando eu entrei na USP, tá ligado? Porque você estudar numa escola pública estadual em São Paulo, mano, é uma coisa, tá ligado? Você vive numa bolhazinha aí, sabe? Enfim, e aí quando você vai pra maior universidade do país, meu, é uma mudança, assim, radical de mentalidade, sabe? Você começa a ver o mundo de outro jeito mesmo. Enfim, todo o acesso ao conhecimento que eu tive ali dentro, né, mudou muito a minha mentalidade também, mudou os contatos que eu passei a ter, né? Porque ali dentro você vai conhecer muita gente grande, sabe? Muita gente de renome, seja os professores ou os próprios alunos, tá ligado? Seus colegas, né? Eu estudo com um moleque que é, tipo, filho de um ex-ministro da educação, tá ligado? Tem professor que ali foi, não lembro o nome do cargo, mas, enfim, que trabalhou junto com o Lula, tá ligado? Ou então que, enfim, trabalhou em outros cargos aí da política, ou escritores, assim, famosos, tá ligado? Então tem muita gente ali. Enfim, tem uma rede muito grande ali de possibilidades, tá ligado? De contatos mesmo. Eu acho que Assim, em resumo, foi mais ou menos isso, tá ligado? Saquei, perfeito. E bom, e como foi o processo? Você falou, né, que você escreveu o texto e aí você trouxe o canal. Como foi o processo de você se acostumar a falar em vídeo, tá com vídeo? Você já tinha essa pegada, já tinha essa vontade, ou foi uma coisa que foi aparecendo? Não tinha nada, mano. Tanto que se você ver os primeiros vídeos do meu canal, é muito diferente, tá ligado? Eu falava muito contraído, muito para dentro, assim. Enfim, eu fui me desenvolvendo muito mais, né? Aprendendo a falar, a me expressar melhor, né? Falar, enfim. Não era uma coisa que eu pretendia, sabe? Me pegou muito de surpresa, tá ligado? Foi, tipo, muito do nada, muito, né? Porque, assim, eu tava no meu segundo ano na USP, né? E aí, enfim, teve um episódio muito específico, assim, que me marcou, sabe? Onde eu fui visitar. Eu sempre conto essa história, não vou contar aqui muito em detalhes, porque eu já contei, em várias entrevistas, aí quem quiser saber em detalhes, procura lá. Enfim, fui visitar um amigo meu, que mora em São Mateus, né? Zona Leste de São Paulo. E eu encontrei ele numa situação, assim, muito deplorável, e aquilo me deixou muito triste, tá ligado? E aquilo foi um impulso para eu escrever um texto desabafando, sabe? Tipo, mano, é desumano você viver nessas duas realidades, assim, você vê essas duas realidades na sua frente, sabe, mano? Você, enfim, da periferia, da USP, enfim. E eu escrevi um texto só para desabafar sobre isso, né? Eu ia postar só ali no meu Facebook, né? Eu queria que meus amigos da USP vissem e se tocassem ali da desigualdade social gritante que existe, mas eu queria principalmente que meus amigos da quebrada vissem aquilo e começassem a refletir um pouco, tá ligado? E aí eu postei aquele texto, né? Como eu falei, para os meus amigos ali, para o meu círculo do Facebook. Poucos dias depois o texto já tinha viralizado, estava com mais de 50 mil compartilhamentos, e aí eu fiquei assim, chocado. Aí começou do nada, jornalista me chamar para dar entrevista, canais me convidar para participar de vídeos, né? E foi assim, muito louco para mim. Eu não estava preparado para isso, né? E eu fui, também comecei a ser convidado para dar palestra em escola pública, né? Eu rodei as periferias de São Paulo e da região metropolitana dando palestra em escola pública estadual, cursinho popular, Fundação Casa. Isso também foi uma experiência, foi uma escola para mim, para eu aprender a falar melhor também, né? Então, eu ia dar uma palestra para uma sala, assim, um auditório lotado com a escola inteira ali, terceiro ano, segundo, primeiro ano do ensino médio. Então, isso me deu muita experiência também, né? Foi isso, basicamente. Vamos falar um pouquinho do conteúdo do seu canal também. Ah, uma coisa que foi muito importante, chamou muita atenção, né? Além da sua capacidade de comunicação e tudo mais, foi, primeiro que são seus roteiros, assim, seus roteiros são muito, muito bem construídos, assim, acho que isso é uma coisa que salta aos olhos, sabe? E que, como eu falei, eu indico para as pessoas que querem começar seus vídeos mais recentes para as pessoas que querem começar a estar no YouTube e se expressarem também usando essa plataforma, né? No caso, e aí um vídeo que foi muito incrível foi seu vídeo sobre jornalismo policial, que é um problema ultra complexo no Brasil. Recentemente eu ouvi você falando disso também, que tem uma proposta no Senado aí que a gente pode falar com mais calma mais para frente, mas eu queria entender por que você escolheu esse tema para falar, porque é um tema meio espinhoso, difícil. Eu imagino que deve ter gente gritando: isso é censura à mídia, né? Isso, a gente não pode falar dessas coisas. Eu queria entender por que escolher esse tema para expressar, né? O quão importante é falar disso. Então, eu não lembro exatamente por que que essa ideia veio na minha cabeça, mas eu acho que foi por causa da música do Salvador, né, com outros caras, né, que lançaram recentemente, né, a música Vergonha para Mídia. Eu acho que foi essa música, eu não lembro. Enfim, eles lançaram essa música aí, chamada Vergonha para Mídia, até saiu a parte 2 recentemente, né? E aí, tem uma parte da música que eles falam, tem que colocar o cuzão do Datena no ar e falar que os Mandrake deu perdido na polícia, né? E aí, ao longo da música, do clipe, eles vão colocando fotos do Datena, do Bolsonaro, de um PM, né? E eles vão escrevendo, tipo, Datena, cuzão, Bolsonaro, doente, PM, assassino. Então, mano, é um clipe, uma música muito da hora, sabe? Aquilo ficou um pouco assim na minha cabeça, né? Eu comecei a pensar sobre isso, né? Porque ali são jovens periféricos cantando aquela música, né? E eu fiquei muito feliz, né? Porque, enfim, esse é um problema que eu já vinha vendo há muito tempo, né? Um negócio que atormenta qualquer um de nós que está envolvido nessas lutas, né? Há poucos meses teve um vídeo aí, aquele vídeo do Bat, que eu até coloquei lá no meu vídeo, né? Dele falando que o pai da mulher, da menina, era agiota, sabe? Aquilo ali eu compartilhei no Twitter, indignado, e outros casos aí também. Mas, enfim, já é de muito tempo que eu tenho raiva desses programas, tá ligado? Tipo, quando aconteceu o bagulho lá da 17, no ano passado, né? Eu já falei, mano, isso aí, os programas policiais têm parte de responsabilidade. Eles ficam falando que os bailes é isso, que os bailes é aquilo, sendo que é tudo mentira. Eles estão criando uma narrativa para as pessoas naturalizar esse massacre, né? Então, enfim, né? Não é de hoje que eu vinha criticando, mas essa música eu acho que foi ela que me deu esse start de falar, mano, tem outras pessoas aí pautando esse problema, levantando quanto que é problemático esses programas, e essa foi uma música que bombou muito, sabe, essa música, tipo, estourou, assim, todas as quebradas estavam ouvindo, e eu falei, mano, eu acho que isso é uma oportunidade, sabe, porque essa música tá fazendo tanto sucesso, que acho que é um sinal de que existe aí um sentimento, né, coletivo nos jovens aí da quebrada, de como que esses programas são uma bosta, né, então eu procuro muito fazer isso nos meus vídeos, tá ligado, tentar captar esse sentimento, assim, né, algum sentimento que tá aí nos jovens, ou enfim, nos moradores da periferia de um modo geral, e que muitas vezes não tá muito organizado, sabe, a pessoa, ela pensa, ou ela sente alguma coisa, mas pela falta do acesso ao conhecimento, aos livros, essas coisas, a pessoa não consegue formular muito bem o que ela tá pensando. Eu já recebi muito comentário nesse sentido, né, muito comum, as pessoas falando, mano, principalmente nesse vídeo, né, esse vídeo foi o que eu mais recebi, esse tipo de comentário, das pessoas falando, mano, eu sempre odiei esses programas, mas eu nunca soube explicar por quê, né, já tem 2 anos que eu falo para meus pais parar de assistir isso, mas não adianta, não consigo convencer eles, né, e mostrando seu vídeo, sabe, eles conseguiram entender, né, então eu falei isso, mano, eu acho que é um momento muito oportuno para eu falar sobre esse assunto. Pesquisei, assisti vídeos, documentários, vi milhões de matérias, tá tudo lá na descrição do vídeo, né, as referências. E aí eu formulei. E uma coisa interessante para falar sobre o roteiro é que muitos roteiros meus, inclusive aquele, eu monto muito como se fosse uma redação do Enem, sabe? Porque eu sempre falo também que eu entrei na USP, principalmente graças à minha redação do Enem, que eu fui muito bem nela. E eu, mano, eu aprendi a estrutura da redação, assim, de trás para frente, né? Você começa ali com a introdução, a contextualização, faz o desenvolvimento com seus argumentos, e por fim você faz um encerramento ali, uma conclusão e uma proposta de solução. E foi basicamente o que eu fiz naquele roteiro, né? Eu comecei ali com a contextualização, apresentei vários argumentos para as pessoas parar de assistir aquilo, e no final fechei com essa proposta aí de solução, né, a curto prazo, pelo menos, que seria proibir esses programas entre as 6 da manhã e as 10 da noite, que era uma proposta legislativa que já estava formulada lá, no site e-Cidadania, e que eu já tinha até compartilhado meses atrás, né, quando eu vi essa proposta eu já compartilhei, e enfim, eu coloquei lá. E, mano, tipo, saltou, assim, os apoiamentos naquela proposta, porque eu lembro que tava, tipo, parado em 16 mil há alguns meses, né? E aí, quando eu fiz o vídeo, o negócio saltou, assim, pra, tipo, 22 mil em menos de uma semana. E, inclusive, porque teve censura naquele vídeo. A Band denunciou o vídeo lá, o YouTube derrubou ele, e aí eu consegui colocar ele de novo no ar, só que o final do vídeo foi cortado, justamente na parte que eu falava da proposta legislativa. Mas aí, mesmo assim, o vídeo conseguiu atrair muita gente para assinar essa proposta e atingir os 20 mil, e ela vai ser debatida no Senado. Isso é muito importante, e a gente... É muito louco isso, porque as pessoas falam como se fosse uma coisa inédita, mas, na verdade, o Uruguai já passou essa lei, né? Eu sempre falo que as duas, para mim, as duas principais contribuições do Mujica foram a legalização do aborto e essa lei, porque ela é muito importante. No Brasil, a história, essa história conflituosa do chamado jornalismo policial é longa, sim, né? Ela vem desde o rádio. Esses dias eu estava assistindo um documentário antigo dos anos 70 da TV Cultura, chamado Pauliceia Violenta. Assim, aí tem o Gil Gomes lá, falando que o problema é que agora, o problema é que esses policiais não são tão bons quanto os velhos policiais que davam um jeito. Nos anos 70 já usava essas mesmas linguagens que a gente se acostumou hoje. Eu lembrando, aí nos anos 70, ditadura, né? Exatamente. Exatamente. E eu lembro de ter crescido no interior do Paraná com gente como Alborguete, falando no horário do almoço e mostrando cadáver na... E sabe o que é foda? Porque essas pessoas, elas É o que eu falei lá do Siqueira Júnior, por exemplo, né? Como que eles usam esse negócio de cômico, né? De fazer piada no meio das tragédias e vira meme, né? E eu, por exemplo, eu lembro que quando eu era mais novo, tipo, tinha uns 12, 13 anos, eu ria demais com os vídeos do Alborguete. Eu via aqueles vídeos dele batendo na mesa, gritando, eu não sou louco, sabe? Eu dava tanta risada. A gente trata como um meme. A mesma coisa o Olavo de Carvalho. Naquela época eu também tratava o Olavo de Carvalho como um meme, assim, dava risada. E aí você vê hoje onde que essas pessoas chegaram, né? E o Siqueira Júnior tá traçando o mesmo caminho, sabe? Eu fiquei muito triste, assim, esses dias, essa semana, né? Que eu vi uma página que eu acompanho no Instagram sobre de funk, alguma coisa assim. Eles postaram um vídeo lá do Siqueira Júnior, né? Falando sobre os bailes. E ele fala de um jeito super engraçado. Ele dança, sabe? Faz umas piadas. E todo mundo dando risada. Teve gente falando, esse aí é o melhor apresentador do Brasil. Gente, todo mundo favelado ali que eu vi. Entrava nos perfis das pessoas, via e falava, mano, isso é tão triste, sabe? As pessoas compram essa palhaçada que ele faz, sendo que eu não duvido nada que daqui a pouco ele saia como candidato aí, viu? Eu acho que esses caras, alguns desses caras só não saem candidato porque não dá tanto dinheiro, né? É uma questão que se fala, é uma questão que se fala sobre o Datena nunca ser candidato à prefeitura de São Paulo, sempre o eterno, o Datena vai ser de candidato, mas o cara vai perder dinheiro se ele tiver que sair da TV, né? Apesar que no interior você tem muito vereador que é apresentador desse tipo de programa. É, você consegue enxergar também esse tipo de coisa? Porque, por exemplo, uma coisa que se destaca muito no vídeo são esses apresentadores, essas figuras que contam essa história. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem programas que são copiados do modelo americano, que agora finalmente saiu do ar, que é o Cops, que aqui no Brasil é o Polícia 24 Horas, são esses que parecem o reality da polícia, assim. Esses programas também, eles contribuem, de certa forma, porque muitas vezes eles são feitos em colaboração com a polícia e, de certa forma, eles são quase uma assessoria de imprensa, né? Dos policiais. Você consegue enxergar a diferença? Você consegue enxergar que eles também têm influência nesse tipo de coisa? O Polícia 24 Horas trouxe muito meme também. É outro que muita gente até hoje dá risada. Tem meme que as pessoas nem sabem que veio de lá. E com certeza, mano, contribui demais. Contribui, acho que de outras formas, né? Todos eles estão aí no fundo contribuindo para manter esse status quo, né? Essa situação do jeito que ela é, né? Ou seja, das pessoas acreditar que a polícia existe para garantir segurança pública, né? E só de existir programa reproduzindo essa ideia já está contribuindo com essa ideologia. Porque isso é mentira. Polícia militar não existe para garantir segurança pública. A polícia militar existe para duas coisas: proteger o patrimônio da burguesia, né? Impedindo, possíveis rebeliões da classe trabalhadora, né? Manifestações. A gente vê quando o professor vai se manifestar, ou enfim, qualquer outro trabalhador, como que é reprimido, e para exterminar a população favelada negra. É uma população considerada um estorvo para a burguesia, para a elite brasileira, e é exterminada, né? Não existe projeto de integração na sociedade. E as pessoas acham que não, a polícia existe para garantir segurança pública, para combater a criminalidade. Não existe, gente, não existe. E esses programas contribuem para reforçar esse pensamento, né? E o Polícia 24 Horas é um deles. Está ali exaltando o policial militar. E é tudo manipulado ali, né? Porque eles não mostram a polícia invadindo os barracos, né, chutando a porta, invadindo, apontando arma na cara das pessoas, torturando, como tem vários casos de. Mano, tem uns casos aí bizarros, tá ligado? Tipo, teve um caso ano passado, se eu não me engano, acho que foi no Rio de Janeiro, né, que os policiais invadiram a casa do cara, tava procurando alguém, o cara, se eu não me engano, ele tinha alguma deficiência mental, não tava conseguindo responder, e os policiais, tipo, chicotearam o cara, acho que foi com fio, e tipo, mano, vê a foto das costas do homem, e o cara era negro e favelado não por acaso, né? Então esses programas contribuem de formas diferentes, né? Não tem essa figura do apresentador ali branco, engomadinho, né? Falando, né? Se passando por um justiceiro do povo, mas os justiceiros são ali os policiais, né? E esse tipo de programa, mesmo que eles vá perdendo audiência na juventude, surge outras coisas. Por exemplo, a figura de policiais que estão virando YouTubers, né? Isso está crescendo demais. Policiais, assim, fazendo vídeo ou no YouTube ou nas redes sociais deles, né? Gravando as abordagens, gravando as perseguições. É bizarro, mano. É bizarro. Enfim, e tem um aí, né, que até vai sair candidato a vereador lá no Rio de Janeiro, que eu não prefiro nem mencionar o nome. É, não, esse cidadão aí do Rio de Janeiro realmente é especial, Decorado. também prefiro não mencionar o nome. Mas assim, na verdade, tipo, você tem, por exemplo, entre uma série de coisas que você tem. Você tem canais de YouTube da Rota que os caras ficam filmando perseguição de moto e postando as perseguições de moto depois. E é muito interessante como, quando a gente fala sobre como isso influencia a visão das pessoas, porque, por exemplo, esses tempos a gente teve aqui na própria ponte, a gente teve uma reportagem, uma denúncia muito, muito complexa, assim, mas que basicamente foi um... A gente até falou assim, que o Caê, o repórter que fez a reportagem, praticamente salvou a vida desse rapaz. Assim. Mas o Eric foi preso lá na Zona Leste. Por quê? E aí é muito bom porque ele foi preso mas na frente do comércio onde ele trabalhava, que é da tia dele, da família dele. Então eles tinham todas as imagens das câmeras de segurança. Então o que mostrava as câmeras de segurança? Ele sendo enquadrado, o menino sendo enquadrado pela Rota, completamente arbitrário, porque ele estava parado como uma pessoa que trabalha ali no lugar, ele só estava na frente, ele funcionava meio de segurança ali para a família, na verdade, ele trabalha como faxineiro no hospital durante o dia, e no fim do dia ainda é ajudar a família, né? Esse trabalho duplo aí que a gente sabe que é muito comum para quem é pobre no Brasil, estava lá na frente. Abordagem extremamente arbitrária, pararam ali e revistaram eles, não tinham nada, liberou eles, outros meninos que estavam passando e que foram revistados, e aí a família conta que os policiais chamaram eles de vagabundo. E a tia, que é uma das donas do estabelecimento, respondeu: vagabundo são vocês, não está trabalhando. E aí os caras ficaram bravos. Queriam, os policiais ficaram bravos da Rota, queriam pegar a tia, queriam levar ela, sei lá pra onde, não levaram a tia, levaram o Eric, que tinha sido, e simplesmente foram dar rolê, de viatura, de tarde, lá no extremo leste, em São Miguel. E aí a gente ficou indo atrás, procurando, sabendo a partir dessa denúncia, e depois postamos esses vídeos, né, junto com a reportagem, a gente mostrou esses vídeos na reportagem das câmeras de segurança. E aí, nos comentários da reportagem, você tinha fãs da Rota, fãs do Elias Júnior, falando assim: não, mas eu sou muito fã da Rota, mas isso não é a Rota. Isso não é a Rota, porque o Elias Júnior mostra o que é a Rota. Esses caras não são da Rota. Eles não podem ser. Quase uma dissonância cognitiva, sabe? Porque eles estão acostumados com essa outra versão. E aí, quando eles são confrontados com uma versão que não é essa versão, aí a gente vai nesse outro nível, para além dos programas policiais, né? Como o Elias Júnior, não sei se já assistiu os vídeos desse cara. Eu acho que não. É complicado. Né? Os policiais como heróis mesmo. Tem todo um. Você vê as pessoas que gostam desse tipo, e aí eles percebem, primeira vez na vida, que às vezes o cara vê um policial cometer uma arbitrariedade. Claramente. Para nós é a coisa mais comum do mundo, né? Exatamente. Não, e no final, o rapaz que foi recolhido não assinou nenhum BO, porque não tinha BO para assinar. Não tinha boletim de ocorrência. Ainda ficaram andando de delegacia para delegacia, a tia correndo atrás das delegacias com as imagens, mostrando: ó, foi isso que aconteceu. Ainda bem que ainda não mataram ele, né? Que a gente sabe que o que é super comum, de pegar a pessoa e sumir com ela e depois, né? Exatamente. Mas é uma questão. Isso foi muito interessante, os comentários, assim, que você vê que existe uma influência real, né? As pessoas podem falar: ah, não, mas eu só assisto, dou risada, que nem você estava falando, né? Eu era moleque, vi os memes, mas na verdade influencia mesmo como as pessoas veem. Como você citou, o Granchi é um lance de hegemonia, né? Do discurso. É domesticação, né? Pra você, é isso, mano, aceitar aquele discurso, tá ligado? Você, mano, é absurdo você só aceitar um discurso que vem de um lado, né? Do próprio lado, falando de si mesmo, e você acredita naquilo piamente, isso acabou. Mano, isso é bizarro, né? Enfim, não tem nem o que falar. Vamos aproveitar aqui, né, seguindo com a pauta, queria falar um pouco de cultura, porque você... uma série de vídeos sua que fez muito sucesso e agora umas coisas novas você está trazendo, inclusive um vídeo novo que você postou hoje, falam muito de funk e hip hop. Quem não conhece, quem está vendo o Chavoso, o Thiago aqui pela primeira vez, eu recomendo muito a série de 4 vídeos dele sobre Sobrevivendo no Inferno. E eu sou muito chato com mídia de rap, assim, eu gosto muito fã, eu achei ótimo, assim, a série. E é uma discussão muito grande. Como eu imagino que você fez um pouco no sentido educativo, até porque que é muito louco, hoje o Sobrevivendo no Inferno é tido como uma obra literária, né? Que é um avanço muito grande, assim, como a gente percebe as formas de arte periféricas. Mas qual foi a sua relação com esse disco? Assim, você ouviu desde pequeno? De onde veio Racionais na sua vida? E como você montou essa série do Sobrevivendo no Inferno? Uhum. Então, os Racionais lançaram aquele disco, né, em 97, eu nasci em 2000. Então, quando eu nasci, esse álbum já tinha, acho que, se espalhado bem, assim, pelas periferias de São Paulo, né? Então, lá onde eu nasci, na Brasilândia, né, sempre foi muito ouvido, né? Não só o Sobrevivendo, mas Racionais, de um modo geral, era bastante ouvido, assim, em todo canto. Só que eu, particularmente, não tinha onde ouvir, sabe? Eu não tinha tocador de CD, de disco, DVD, então não tinha onde ouvir dentro de casa, né? Eu ouvia na rua, ouvia assim, quando, sei lá, um carro passava tocando, meus amigos, essas coisas, né? Eu só fui conseguir ter contato, assim, de fato, sentar, falar, eu vou ouvir a letra, tenho aonde ouvir, né? Na adolescência, né? Que foi quando eu passei a ter acesso à internet e tal. Aí eu comecei a ouvir, né? Mas no primeiro momento, eu confesso que eu ouvia só por ouvir mesmo, sabe? Eu não prestava atenção nas letras. Eu ia ouvindo e pá. Foi mais assim, lá para os meus 15, 16 anos, quando eu fui desenvolvendo mais um senso crítico, né? Que eu fui começando a ouvir e prestar atenção nas letras, né? E ler as letras, etc. Aí, enfim, também foi nessa. Principalmente em 2016, que eu estava no meu processo de entender, né, minha negritude, né? Então, o Racionais ajudou muito nisso, ver ali a minha vida sendo descrita naquelas letras, né? Então, foi muito tocante para mim, marcou muito assim a minha trajetória, né? Esse período, né, de entendimento da minha negritude, do entendimento do desenvolvimento da minha consciência de classe, né? O Racionais, eles têm esse objetivo também, né? De criar uma consciência de classe na periferia, de certa forma. E me ajudou muito nisso, né? Mas também tem a questão do sentimento, sabe? De tocar você, de causar determinadas sensações, né? Naquele período também passei por um monte de dificuldade, assim, familiar, né? E ouvir as letras ajudava muito nisso, porque eles falam sobre problema familiar também, né? Famílias na periferia, infelizmente, são desestruturadas na maioria dos casos e contam com um monte de problemas. E eu passava por essas coisas e ouvia aquelas letras e me tocava demais, né? E eu, enfim, eu lembro disso até hoje. E aí chegou esse ano, né? Foi esse ano que eu fiz, foi esse ano. Enfim, eu já ouvia muito Racionais, ouço demais, né? Desde os meus, enfim, 16 anos eu ouço muito, muito, muito, muito rap, assim. Porque, na verdade, não só por ser da periferia, né? Mas por ter entrado mesmo no movimento do rap ali por volta dos meus 16, 17 anos. Depois eu migrei mais pro funk, mas ainda mantenho o pé no rap, né? Então, eu gosto muito de rap, né? Eu ouço todo dia, literalmente. E o meu canal. E, mano, o rap, assim, é uma ferramenta fundamental para eu usar no meu canal, assim, com os objetivos que eu tenho, sabe? Porque meus objetivos com o canal são, assim, despertar, né, em primeiro lugar, despertar o interesse na população periférica pelo estudo e pela participação na política, né? Pelo interesse pela política, né? Porque a gente vê que são problemas, assim, infelizmente, muito graves na periferia, mas não por culpa dos moradores, mas é um problema estrutural, tá ligado? Você não ter vontade de estudar, você não achar que isso é importante, você achar, mano, pra quê, sabe? Porque, mano, você acha que estudar, né, é o quê? Ah, é copiar a lição da lousa, estudar é copiar a lição do livro, da apostila. Eu falo, mano, estudar não é só isso, sabe? Estudar é muito mais do que isso, né? Infelizmente, os métodos do ensino que passam para a gente são realmente muito chatos, não são atrativos, mas eu tento mostrar que estudar pode ser uma coisa legal e o quanto que estudar é importante, sabe? Para se emancipar, para se libertar das amarras, das correntes desse sistema, tá ligado? E a questão da política, né? Porque a política é. Eu não falo política institucional necessariamente, também é, né? A gente tem que se atentar a isso, mas participar de manifestação é política, sabe? Quando eu chego toda numa palestra, sabe? Se eu pergunto, quantos aqui já foi numa manifestação? Ninguém levanta a mão, geralmente, né? Eu falo, mano, as coisas estão passando aí, né? Os políticos estão fazendo um monte de coisa, desmontando todos os nossos direitos conquistados, e a gente tá aí sem fazer nada, e aí? A gente que vai se fuder, né? Quem tá na linha de frente é a periferia. Então a gente tem que se engajar nessas coisas, a gente tem que se importar, a gente tem que se preocupar, a gente tem que estar atento quem são esses candidatos aí nas eleições, tá ligado? Eu tento fazer isso, mano, despertar esse interesse, né? E não, nunca falei que eu quero ser neutro, já deixei claro aqui que eu tenho um posicionamento que é marxista, porque eu entendo que é essa teoria que explica melhor o sistema capitalista e uma saída para ele. Enfim. E não só isso, mas enfim, várias outras questões, né? E aí eu uso muito rap nisso, né? Porque o rap é um bagulho que tem uma inserção muito grande na periferia, né? Então eu procuro no meu canal, né, abordar assuntos que eu considero importantes para a periferia, eu trago as minhas próprias vivências, né? Então eu falo, ó, eu já passei por isso, já eu frequento baile, eu tô ligado como é que é, já tomei em quadro. Tomo frequentemente, sei como é que é, etc. Né? Estudo na USP, né? Já estudei em escola pública estadual minha vida inteira. E aí eu trago a teoria acadêmica também, porque eu quero botar um fundamento no que eu tô falando, né? Então eu falo, ó, um filósofo Gramsci falou sobre isso, né? A filósofa Rosa Luxemburgo falou sobre isso, né? O Bourdieu, etc. Né? Vou puxando aqui, né, a galera e apresentando pro pessoal também, né? É importante ele saber disso, até para quem vai fazer o vestibular, fazer uma citação ali na redação, alguma coisa assim. E por fim, eu trago os elementos assim da própria vida na periferia, né? Para o pessoal já, né, buscar ali um referencial, tá ligado? É o um método assim de Paulo Freire de você ensinar a pessoa a partir do que ela já conhece, né? Você entender que todo mundo tem um conhecimento, não é ninguém um prato vazio ali que você vai colocar comida, não é isso, sabe? Você é o jesuíta que vai levar o conhecimento. A pessoa já tem o conhecimento, né? A pessoa, o jovem periférico, praticamente todos já deve ter ouvido Racionais, muitos ouviram Facção Central, a maioria ouve funk, a maioria da igreja, né? Então eu vou pegando esse conhecimento que a pessoa já tem e vou trazendo outros para agregar, né? Igual o vídeo que eu tenho falando sobre Jesus, tá ligado? Infelizmente, quem é dentro da esquerda que está fazendo esse trabalho assim? São poucas pessoas, né? Vamos falar sobre Jesus. Não necessariamente você precisa ser cristão e religioso, mas a gente precisa disputar essa figura, sabe, que foi apropriada pela extrema direita, pela classe dominante e deturpada, né? O contrário do que ela é, está sendo vendido para as pessoas, né? Então, é basicamente isso que eu tento fazer no meu canal, e foi isso que eu tentei fazer naquela série de vídeos do Racionais, né? Ajudar a galera, né, que vai estudar, vai fazer o vestibular da Unicamp, analisar as letras ali, né? Porque é isso, muitas vezes a gente ouve, nem presta atenção ali na letra muito, e trazer vários assuntos sociais ali por trás daquele álbum. Então, abordando as letras do Racionais, eu falei sobre o genocídio, eu falei sobre neoliberalismo, eu falei sobre um monte de coisa, sobre racismo, obviamente, né? É um dos temas centrais do álbum, né? E várias outras fitas aí que quem quiser saber mais é só assistir lá no meu canal. Maravilha, a gente pode esperar você analisando outros discos do Racionais. Eu acho muito interessante, porque eu, até hoje, eu ainda acho nada como dia após outro dia o melhor disco do Racionais e o mais subestimado. Então eu estou sempre esperando novas análises, assim. Com Eu certeza. tenho coisas para escrever sobre isso também. Com Mas você certeza, mano. pensa em Todas as trazer. letras deles ali são lições fantásticas, né? E eu sempre estou referenciando. Por exemplo, o vídeo que eu soltei lá sobre o funk consciente, as políticas. Pô, barulho do caralho. Funk consciente, as políticas econômicas brasileiras. Eu deixei de referência lá o Homem na Estrada, né? Porque. Foi o Homem na Estrada? Acho que foi. O Homem na Estrada, porque. Para mostrar ali um retrato dos anos 90, tá ligado? Aquilo ali é uma situação deplorável, sabe? Quando ele retrata, muita coisa ali, infelizmente, ainda existe, né? Mas era uma situação tenebrosa, sabe? Onde ele fala equilibrado num barraco incômodo, mal acabado e sujo, porém seu único lar, sabe? Um lugar onde só tinha como atração o bar e o candomblé para se tomar a bênção, enfim. No um cheiro horrível de esgoto no quintal, se chover será fatal, um pedaço do inferno aqui onde eu estou, mano, essa letra é assim, não vou falar que ela é sensacional, que é muito triste, né, é uma situação deplorável, mas é muito bem elaborada, sabe, ou outras também, né, Fim de Semana no Parque é outra que eu gosto demais, então com certeza se eu não for analisar a letra inteira, vou sempre estar trazendo nos meus vídeos assim para mencionar, falar, essa música, esse trecho, e vou trazendo de outros rappers, outros grupos, como hoje eu fiz do Eduardo Tadeu, ex-Facção Central, e pretendo fazer outros também, porque, mano, tem muita coisa para ser contribuída aí no rap nacional, sabe? É, não, eu acho muito interessante, porque para comentar esse vídeo do funk, aí já ligando com Racionais, porque eu acho que tem uma como fala-se, como a gente pode falar, uma linha de evolução na relação do Racionais com o capitalismo, nas letras deles, durante esses discos, né, entre do Raio X Brasil, falando dos álbuns, né, além dos EPs e tudo mais, do Raio X Brasil pro Sobrevivendo no Inferno, pro Nada Como Dia Após o Dia, pro Cores e Valores, que o nome já traz isso na cara, a capa, toda a questão, existem novos meios de dialogar com o capitalismo. E eu acho que isso também tem a ver com a realidade que muda, porque isso é uma coisa muito interessante. E aí eu queria entender também como é que você teve a ideia desse vídeo sobre funk, porque é uma coisa que eu acho que mais outras pessoas citaram e já pensaram, mas eu nunca tinha visto ser bem articulada, porque as condições materiais em que as pessoas vivem influenciam a arte que ela faz, né? E no caso do funk, você conseguiu retratar isso com muita clareza, porque é uma coisa que na mídia... Finalmente, quando eu comecei no jornalismo de música, muitos anos atrás, nunca falei só de direitos humanos, finalmente se fala sobre funk na mídia com uma coisa que não seja só, tipo, baile funk é um negócio horrível. Assim. Tenta se falar com um pouco mais de propriedade, um pouco mais de positividade. Isso tem a ver com internet, uma série de outros processos materiais. Mas você não tem muito, na maior mídia, essa abordagem de entender, como eu estava dizendo, as condições materiais. Como é que foi que você falou assim, putz, eu tenho que falar desse momento, dessas questões? Então, acho que muitas vezes, assim, as inspirações para os meus vídeos vêm muito, sei lá, do além, né? Enfim, eu sou funkeiro, né? Então eu ouço funk aí há anos, e sempre procuro também analisar com senso crítico, né? Não posso ser, assim, um alienado, né? Às vezes ouvir uma letra que está falando, por exemplo, sei lá, sobre um estupro, eu falar isso aí tá ok, não tá ok, tem que ser denunciado assim, denunciado, né, entre a galera, falar, gente, isso aqui, essa letra não é da hora, a gente tem que analisar e tal. E a gente que, sei lá, muitas vezes é funkeiro e é professor, estudante universitário, militante, a gente, e periférico, né, a gente troca essa ideia com o pessoal ao nosso redor, né? Então, por exemplo, eu tenho um vídeo no meu canal, uma live, duas lives, com a parceira minha, que é a Fernanda Souza, moradora do Grajaú, professora de escola pública, parceira minha de baile, né? A gente ia para 17 todo final de semana antes da pandemia. Inclusive, ela estava lá na 17 no dia do massacre, né? Graças a Deus eu não fui aquele dia. E a gente estava trocando essa ideia, né? E ela falou que aquela tem uma música, enfim, eu não vou mencionar aqui, mas é uma música assim com a letra péssima. E ela falou que sempre que ela está no baile, assim, né, com os amigos dela e tal, você começa a tocar aquela música, ela já cruza os braços e fica parada assim na mesma hora. E aí os moleques já olham e falam, vixe, você não gostou dessa música, né? Não, não gostei. Aí eles, por quê? E ela explica, né? Então a gente tem que estar fazendo esse trabalho, né? Que infelizmente é isso, mano. A gente reproduz o que a gente aprende, tá ligado? Enfim, né? Eu fiz todo zoei aqui e saí da pergunta, mas o que eu quero falar, né? Do vídeo. Então, eu tava com essa ideia de falar sobre o funk consciente, porque o funk consciente tá muito em alta aqui em São Paulo no momento, né? Isso desde o ano passado, como eu falei no meu vídeo, já vinha crescendo, assim. Esse ano explodiu, assim. E eu comecei a me atentar muito nisso, né? Falei, nossa, curioso, né? Do nada, o bagulho começou a crescer assim e tal. Mas eu ia deixando. Até que eu tava fazendo uma live um dia no meu Insta, só pra descontrair. Falei, tô cansado, vou ficar aqui conversando com o pessoal. E aí um seguidor meu comentou, faz um vídeo sobre funk consciente. E eu comecei a pensar, falei, uma boa ideia. E eu falei, mano, fazer um vídeo sobre funk consciente, né? Mas aí eu comecei a pensar, assim, várias possibilidades de temas, né? Eu queria ligar o funk consciente com alguma coisa, não queria falar só sobre ele, né? Eu pensei até em fazer sobre o funk consciente e correntes políticas, assim, filosóficas, né? Então, não sobre funk. Não, na verdade, sim. Eu ia tentar pegar, tipo, letras de funks conscientes e falar, essa letra aqui, ela lembra um pouco tal ideologia, tal filosofia política. Só que eu comecei a pensar, falei, mano, isso não vai ficar tão da hora, eu acho que eu não vou nem conseguir achar funk para encaixar em tudo, vai ficar meio forçado. Eu comecei a pensar em outras possibilidades, né? E eu comecei a refletir sobre isso, né? Por que que o funk consciente será que tá tão em alta, né? E aí eu comecei a... E assim, isso também vem do fato de eu ser marxista, né? Porque a gente que é marxista, a gente faz uma análise econômica da história, né? enfim, materialismo histórico-dialético. Então, a gente analisa o desenvolvimento da história conforme o desenvolvimento das forças, dos meios de produção, né? Então, eu fui olhando, falei, mano, é muito claro como que as mudanças econômicas do nosso país influenciam em um monte de coisa, sabe? Uma delas é a cultura, né? E por eu já também ter feito essa série de vídeos do Racionais, eu já tinha essa base dos anos 90, né? Os anos 90, neoliberalismo com FHC, um contexto de pobreza, precarização da vida, do trabalho. E os anos 90 já é outra coisa, né? Assim, enfim, muita coisa manteve, mas muita coisa mudou, assim, radicalmente. Radicalmente, entre aspas. Enfim, e o funk, né, vem depois do rap, assim, a ascensão dele, apesar de manter muita coisa, assim, né, eu acho que o rap criou um terreno muito bom pro funk, né, essa questão de não ter mais vergonha de ser periférico, né, o rap que criou isso, né, o rap que proporcionou para nós, hoje em dia, sei lá, bater no peito e falar, eu sou favelado, eu sou da quebrada, eu sou preto, o rap que criou isso, lá nos anos 90, começo dos anos 2000. E hoje os funkeiros fala isso, né? Sou neguinho favelado, preto, não sei o quê, da quebrada, isso aí, mano. É o orgulho de ser quem você é, tá ligado? Não ter mais vergonha e tudo mais, que o rap proporcionou. E teve esse momento, assim, não vou falar uma ascensão social, sou totalmente contra essa ideia de que surgiu uma nova classe média nos governos Lula, não teve nada disso, né? O que teve foi que a parte da classe trabalhadora que estava na informalidade foi agregada no trabalho formal, né? E as outras classes também tiveram melhor aí, por causa de um pouco mais de renda, etc. Mas, enfim, teve uma mudança aí social, mais acesso à renda, ao consumo, etc. Isso criou um clima um pouco, assim, melhor, né, entre a população mais pobre, em muitos sentidos, né? Então, eu acredito, sim, que isso tenha contribuído aí para a ascensão do funk, que é um estilo musical de muita comemoração, sabe, de festa, né? Enfim, aí vai tendo vários desenvolvimentos, assim, das vertentes do funk ao longo dos últimos anos, né? E esse funk mais de festa, mais de comemoração, ele era muito ouvido durante todo esse período, assim. E até por volta de 2017, né, que foi quando esse funk, um funk mais melódico começa a surgir ali, né, mais reflexivo, não necessariamente um funk consciente, e começa a crescer muito. Até que em 2019 vem esse funk consciente em peso mesmo, né? E enfim, e é isso que eu vou falar naquele vídeo lá. Não, é uma coisa muito interessante. O rap também era som de festa, né? Quando surgiu. Então, Eram as block parties no sim. Brooklyn, né? Isso é uma evolução que passa pelas formas musicais, às vezes. Mas é muito interessante a sua análise de que nada é feito no vácuo, né? Mas, ao mesmo tempo, eu estava falando, eu ainda não vi o vídeo novo, porque você lançou hoje do som do Eduardo Tadeu. Mas estava pensando numa coisa que sempre é uma questão para mim, que é normalmente, por outro lado, ao mesmo tempo que a gente tem essa questão política, por outro lado também existe uma ideia de que as questões políticas só são prementes em tudo que a favela faz, em tudo que a periferia faz. E você não tem muitas vezes uma análise da dimensão estética das coisas, ou pelo menos entender que existem formas estéticas passando por aquilo. Então, o Facção Central, para mim, é um grande exemplo, porque ao mesmo tempo que o Facção Central é um grupo muito conhecido pela sua. O Facção Central e a obra do Eduardo Tadeu Solo, muito conhecido pelas denúncias sociais, também tem uma forma estética de horrorcore, de filme de terror. Ali. E até tem gente que conseguiria fazer aí um paralelo com. No rap estrangeiro, o horrorcore o rap americano, o horrorcore é um termo em si, né? É um tema que se utiliza. Vários artistas se utilizam disso de uma forma mais fantasiosa. E o horrorcore do Facção Central é um horrorcore do cotidiano. Mas é uma forma estética, sabe? E eu acho que às vezes a gente tem que tomar cuidado. Não é que a gente tem que tomar cuidado, mas eu sinto às vezes também que tem muito militante que olha para arte, às vezes na periferia, e enxerga que ela só pode ser feita de um jeito. Eu achei muito interessante como você abordou isso no seu vídeo de funk, que você não fala desse jeito, não fala que isso é obrigatório, é só isso que funciona. Não, acho péssimo, né? O pessoal, eu vejo muito essa comparação entre funk e o rap, por exemplo, né? De que ah, o rap era melhor porque fazia crítica social, era politizado, e o funk não. É, eu concordo que quanto mais você, sei lá, falar sobre política, etc., é melhor, lógico, né? É por isso que eu tenho meu canal em parte também, é isso, para fomentar esse interesse nas pessoas. Mas, mano, o funk, assim, ele é política por si mesmo. Mesmo que ele não se proponha a falar sobre isso, ele é político. Tudo é política, né? E você tem um estilo musical de comemoração sendo produzido por pessoas que são exterminadas diariamente, sabe? Porque, mano, isso tem tudo a ver com a repressão aos baile funk, por exemplo, né? Que é um espaço frequentado por pessoas pobres, pessoas periféricas, pessoas negras, ali, enfim, faveladas, né? É, enfim, o grosso ali da classe trabalhadora, mas da juventude, né, principalmente. É, e são pessoas que o Estado, que a burguesia, né, não quer ver, sei lá, se divertindo, sei lá, consumindo cultura, tá ligado? Tem muito a ver com esse debate sobre cultura, sabe? Porque não existe espaços culturais, assim, generalizando, né, espaços culturais do Estado, assim, nas periferias, geralmente, né? Então, é para não ter mesmo uma cultura, um divertimento, um lazer, qualquer coisa. E mesmo quando essas próprias pessoas tentam produzir, vem uma repressão, sabe? Então, mano, você não pode se divertir de jeito nenhum, né? Esse sistema, a gente tem que entender isso. Nesse sistema pobre, principalmente pobre, que é periférico, principalmente negro, é uma mão de obra barata, sabe? É um robô descartável, sabe? E é isso, ser a posição na sociedade é isso, de ser mão de obra barata, é trabalhar em serviço braçal. Sabe, você não pode estudar, você não pode se intelectualizar, você não pode entrar na universidade, você não pode mudar o rumo da sua vida, da sua família, você não pode nem se divertir, sabe? Você tem que trabalhar, trabalhar, trabalhar e acabou. É, então é isso, existe esse ritmo musical que é de comemoração ali para essas pessoas que são reprimidas diariamente, tantos sentidos, para mim já é um negócio político, principalmente porque essa música que está sendo produzida, né, como eu falei lá no vídeo, ela é reflexo das condições de vida dessas pessoas. Então, o rap, assim, geralmente, ele puxa mais para o lado da crítica a essas condições, né, denunciar essas condições. O funk, muitas vezes, ele não critica, muitas vezes sim, né, mas outras vezes ele só está refletindo. Né? Então tá se espelhando ali nas músicas deles o que aqueles funkeiros estão vivenciando. Então, mesmo que eles não estejam criticando, eles estão jogando na cara da sociedade que esse problema existe. É porque os problemas da periferia e da população negra são problemas que a sociedade, de um modo geral, principalmente, enfim, da classe média para cima, tenta esconder, né? Tenta jogar assim para debaixo do tapete, fingir que não existe, né? A gente pode pegar um monte de exemplo. É, enfim, Dória querendo jogar a Cracolândia para os quintos do inferno não quer, tipo, resolver o problema, é só jogar para longe para não ficar no centro ali e a gente não vê que existe, né? Enfim, é gente querendo muro ali em Paraisópolis, na divisa, enfim, com Morumbi. Então, o pessoal, eles gostam de esconder os problemas, tá ligado? Não gosta de tentar resolver isso. É, no máximo, maquiar o problema para ficar mais bonitinho. E o funk, ele joga na cara dessa sociedade. Ele joga na cara, olha isso aqui. A gente tá vivendo na favela, aqui o sexo é extremamente banalizado, a violência é extremamente banalizada, a criminalidade é presente, a violência policial. Então, tá ali denunciando um monte de problemas, sabe? Enfim, isso incomoda demais. E uma coisa que eu, enfim, eu ia falar antes, eu esqueci, é que, assim, todos os ritmos musicais, produções culturais que vêm de baixo, a elite tenta reprimir, né? Então ela tenta destruir aquilo. É o que eu falei, a periferia não pode produzir nada, não pode se divertir, não pode ter acesso à cultura, vamos destruir isso. Quando essa classe dominante percebe que ela não vai conseguir, destruir aquilo, ela se apropria. Então ela distorce aquilo, transforma numa mercadoria e vende de outro jeito, né? Escondendo o fato de que aquilo veio da favela dos negros, né? Isso aconteceu com samba e acontece com, enfim, um monte de coisa, um monte de produção cultural da população negra e periférica. É o que vem acontecendo com funk também, né? Que foi muito, ainda é, né, muito reprimido, mas num determinado momento aí parte da mídia, da indústria cultural, né, se apropriou disso e começou a vender esse funk pop aí, que só fala sobre dança, né, que não fala sobre nada que é a realidade periférica além da dança, né, e a festa, etc. E vende assim, igual água, com funkeiros brancos, funkeiros higienizados, tá ligado? Enfim, esse que é O cenário, eu já até esqueci qual era a pergunta, mas é isso. Não, acho que ela foi muito bem coberta aí. A gente estava falando sobre formas musicais e política. Aproveitando já, estamos chegando no fim da live, deixa eu fazer uma pergunta. Como você vê o seu futuro, Thiago? Como você vê o seu futuro como. Eu vi que aliás, até ia pedir para você explicar um pouco como foi. Você formou um bondão aí bem louco com o Funkeiros Cult, e o Aldino Vilão. Vocês estrearam aí como é que é? O Mandrake no Mandrakes? pedaço. Mandrakes no pedaço. Agora, como foi esse encontro aí? E depois vamos falar um pouco sobre o futuro do Thiago. Então, na verdade, foi o UOL que proporcionou isso, né? Tipo, a gente já se conhecia pela internet, né? A gente se conheceu esse ano. E, enfim, mas a gente não era tão próximo. Aí a UOL entrou em contato com a gente, né? Falou, ah, quero fazer um programa, assim, com vocês três e pá. E aí a gente se juntou, fez grupo, etc. No WhatsApp, começou a conversar, a trocar ideia. E depois a gente começou as gravações aí, né? A gente fez aí, gravou 5 vídeos já, que vão sair uma vez por semana. O primeiro saiu ontem, foi uma entrevista com o Rincon Sapiens. E a gente, né? A gente vai sempre estar abordando esses assuntos, tá ligado? Assuntos relacionados à periferia, seja pela área da cultura, seja pela área da política também, seja pela área da sociologia, tá ligado? Essas coisas que a gente também estuda. Então, mano, é isso aí. Eu tô aí produzindo meus vídeos pro meu canal, fazendo live pra caramba. Agora começou esse programa também. Tô fazendo minha faculdade, né? Tô fazendo, infelizmente, aí por EAD. E o que eu vejo assim no meu futuro, mano, é continuar com isso, né? Eu pretendo continuar com o meu canal. Espero que dê tudo certo, cresça aí cada vez mais. Continuar o programa também, né? Que ainda tá começando só. Espero que a pandemia passe logo para poder fazer pessoalmente, com certeza vai ser muito melhor. E aí também depois me formar na minha graduação, daqui a alguns anos, né? Não sei quantos exatamente. E começar a trabalhar de professor, né? Esse que é o meu sonho, assim, né? Infelizmente é uma profissão difícil no nosso país, né? Bastante atacada em todos os sentidos, né? Seja a calúnia ou seja o desmonte da profissão mesmo, né? Infelizmente não é valorizada pelo Estado, mas eu quero seguir por isso, né? Vou ser professor de sociologia, escola pública estadual, provavelmente na Zona Norte de São Paulo, né? Como eu falei, estou em Guarulhos agora, mas eu quero mesmo é voltar para São Paulo, para a Zona Norte. E é isso, basicamente. O desmonte da profissão de professor é um negócio completamente absurdo, porque é meio que é um desmonte de uma coisa que é essencial e que não tem como destruir. Você vai acabar com os currículos escolares, mas ao mesmo tempo é um processo contínuo de. Obviamente, a escola como a gente conhece é relativamente recente, tem 100 anos, mais ou menos. A escola, esse tipo de formação escolar que a gente tem no Brasil, isso aí é mais recente ainda. A ideia de ter educação pública universal no Brasil e gratuita é praticamente pós-Constituição de 88. Mas a pergunta é: o que se espera? A gente vai ter só curso profissionalizante? Eu me pergunto sobre o que se quer transformar o professor. Eu também tenho esse receio, né, mano? Infelizmente, não dá nem para prever o que vem por aí, porque, nossa senhora, só desgraça, a gente tá só ladeira abaixo, né? Porque foda, foda, foda, a gente tá aí, enfim, né? Não sei o que falar. Você acredita que vem uma Oi? crise do capitalismo por aí? Acredito que, desculpa. Que vem uma crise do capitalismo por aí? Ah, a gente já está vivendo uma crise do capitalismo. O capitalismo entrou em crise em 2008 e é uma crise que se estende até hoje, né? Mas é importante ressaltar, né, que a crise aí quem vive é a gente, né? Porque os bilionários estão ficando cada vez mais bilionários, né? Mas, enfim, é porque o jeito de gerir a crise, né, encontrado por eles é essa restauração do neoliberalismo, né? É esse aprofundamento da nossa exploração, da exploração do meio ambiente. Então, é por isso que a gente está ficando cada vez mais pobre, os trabalhos estão cada vez mais precarizados e os ricos são cada vez mais ricos, né? Então, infelizmente, é por isso que eu sou marxista, mano. Não vejo outra solução que não seja tirar essas pessoas do poder, né? E a gente está no poder de fato. Perfeito. Thiago, estamos encerrando aqui. Quem ainda não se inscreveu, não deu like, se inscreva aqui no canal da Ponte. A gente vai passar por algumas reformulações. Vamos ter lives todas as quartas-feiras a partir das 20 horas. Semana que vem é com o Luiz Eduardo Soares, o livro novo dele pela Boitempo. Quem vai vir aqui apresentar o nosso chefe de reportagem, o Fausto Salvadori. Então, quarta-feira, 20 horas, pode colar aqui. Vai ter mais coisa ainda. E se inscrevam aí, quem quiser apoiar a Ponte, se inscreve no nosso programa Tamo Junto, ponte.org/tamojunto, tudo junto também. Né? Tamo junto, tudo junto. E, Thiago, você quer deixar um último recado aqui para a nossa audiência? Ah, vou agradecer mais uma vez pelo espaço, foi um prazer muito grande, né? Precisando aí só chamar. Agradecer para todo mundo que assistiu a gente ou que ainda vai assistir depois. Ressaltar, né, que meu canal se chama Chavoso da USP, meu Insta, meu Twitter também. Então, me sigam lá. E acho que é isso, mano. Valeu aí. Valeu demais, muito obrigado pelo tempo, muito obrigado por ter colado com a gente, viu, Thiago? Vamos falar mais pra frente, vamos trazer mais coisa junto. Vamos sim, obrigadão. É nóis, valeu. Valeu.